Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, man, you niggas can't come to Brazil. Been 14 on the king of the hill. In a favela, they ready to kill. When you walk up on royalty nil, hella bitch, I put dick in a grill. Jumping and skiing like Buffalo Bill. Go body for body, little bitty bitch, get killed. Bang! Man, this shit like City of God. In my city, little bitch, I'm a dud. Blowing up big, I feel like Saddam. Gotta live with the pros and the cons. Snakes in the grill, drop them on the line. Man, we stick to the code, it's a bond. Man, we live in them slept in the slums. Bala voando, todos sorti, junto com os pais, junto com os pais. Lipo, mano, vem com a braba, lá de Ohio, lá de Ohio. Nós é a máfia, jogo do bicho, nego do trap, nego do trap. Fomos no shopping, derruba a loja, cartão clonado, Uroz. Ah, trip cantando igual a minha glória, a glória cantando igual a Orochi. O menor sem medo da morte, yeah. Esquece, vale da roça, ela tá mec. Nós sobe balão e as bundas desce. Tu olha meu CPF, vê 157. Ligo por mano, trip, ele brota. Levantando essa noite, tipo academia. Nego não tá vendendo mais do que cocaína. Mano, quem é de verdade sabe que é de mentira. Por isso vem que me persegue, mano, passo batido. E o AK da exclusão, longe do meu caminho. Quando nós vai voltar lá pra baixo, é só na outra vida. Se quiser ver aonde nós tá, é só ir pra cima. Man, you niggas can't come to Brazil. Been 14 on the king of the hill. In a favela, they ready to kill. When you walk up on royalty nil, hella bitch, I put dick in a grill. Jumping and skiing like Buffalo Bill. Go body for body, little bitty bitch, get killed. Yeah, man, you niggas can't come to Brazil. Been 14 on the king of the hill. In a favela, they ready to kill. When you walk up on royalty nil, hella bitch, I put dick in a grill. Jumping and skiing like Buffalo Bill. Go body for body, little bitty bitch, get killed. Main street, porra, vai tomar, mano. Esse é o preço que nós paga por viver essa vida, tá ligado, mano? É melhor ser julgado por ser de verdade do que ser aplaudido vendendo a mentira. Uros, nossa vida é cara, porra.